Estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com 18 anos de divulgação da filosofia espírita. Um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. No livro O Consolador, lemos uma pergunta feita ao espírito de Emmanuel. E quem pergunta diz assim, abre aspas, meu pai e eu somos um, fecha aspas, e pergunta a Emmanuel, poderemos receber mais algum esclarecimento sobre essa afirmativa do Cristo? E Emmanuel nos responde, a afirmativa evidenciava a sua perfeita identidade com Deus, na direção de todos os processos atinentes à marcha evolutiva do planeta terrestre. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 27 de agosto, uma linda manhã do inverno de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, Brasil, e estamos aqui com o Vinícius na técnica, Vinícius Júnior Pires, sempre fazendo um excelente trabalho e facilitando as nossas atividades. Hoje temos nos assessorando a Inês. Quaisquer dúvidas e sugestões, liguem para a Rádio Brasil 3463-5068, 3463-5255. Hoje, no exercício de reflexão, eu queria fazer apenas um pequeno comentário, que nós vamos iniciar hoje o último capítulo do livro A Gênese, de Allan Kardec. E esse último capítulo fala sobre os sinais dos tempos. E esse Sinais dos Tempos, eu li com muito cuidado todo o texto que Kardec escreveu, e a gente aqui no programa Visão Espírita vem estudando esse livro há alguns anos. Eu já conheci o livro, já tinha estudado, mas aqui no programa eu me dediquei mais a conhecer a escrita de Kardec. E lendo esse último capítulo, eu senti vontade de escrever alguma coisa sobre Kardec, de tanta luz, de tanto esclarecimento que ele nos traz. E escrevi um texto que intitulei Preito de Gratidão. E assim escrevi. Uma leitura atenta do texto intitulado Sinais dos Tempos, escrito por Allan Kardec no livro A Gênese, nos faz pensar e refletir sobre a nossa inteligência e as possibilidades infinitas da compreensão humana. Fico a pensar como alguém pode exercer o raciocínio com tanta lucidez. A percepção ampliada de Allan Kardec dá um sentido maior aos fatos, fazendo-nos compreender que a evolução da alma é um desdobramento compreensível da inteligência suprema que governa a vida. Seus raciocínios nos permitem entender que a harmonia é o tom que modula as leis regulatórias da evolução e das transformações tão necessárias, essa percepção fina só se consegue quando a mente está livre e distanciada dos atrativos da matéria. Nessa interface da compreensão maior, Kardec escreve, abre aspas, tudo é harmonia na criação, tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores coisas, nem nas maiores, fecha aspas, e eu continuo, uma observação clarificada pelo bom senso, que o mestre Lyonnais explicitou com a simplicidade própria das mentes iluminadas. A simplicidade de sua escrita se fez recheada de sabedoria ao afirmar que, abre aspas, o movimento progressivo da humanidade é inevitável porque está na natureza, e não se segue que Deus seja indiferente ao mesmo e que após haver estabelecido suas leis, haja retornado à inação, deixando que as coisas se movam por si. Fecha aspas. E eu escrevo, que brilhante síntese do raciocínio interpretativo. Tudo evidencia uma ação efetiva e constante de uma inteligência viva, que age e reage sobre tudo e sobre todos, que nos governa e direciona o sentido da evolução. Com Kardec, Deus não é uma letra morta, aprisionada em textos religiosos. Deus é vida, é a causa da vida, é o enigma depois da vida, é a gravidade que expande, é a fé que acredita, é a esperança que sustenta, é o amor que reúne, é a lágrima que fica, é o reencontro que se opera depois da grande passagem. A vida não termina no silêncio do corpo que morre. A vida continua. A arte de bem escrever consegue, por vezes, desvendar o incognoscível em frações que a mente humana pode suportar e compreender. Seus raciocínios e suas palavras iluminaram a noite das nossas limitações. Obrigado, Kardec. E nessa atmosfera de espiritualidade, posso dizer, muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Então, antes de dar bom dia, me repete essa frase que você citou aí, não finda no corpo que morre, alguma coisa. Com Kardec, Deus não é uma letra morta, aprisionada em textos religiosos. Deus é a vida, é a causa da vida, é o enigma depois da vida, é a gravidade que expande, é a fé que acredita, é a esperança que sustenta, é o amor que reúne, é a lágrima que fica, é o reencontro que se opera depois da grande passagem. É, mas você tem uma frase aí que você leu, não se finda no corpo que morre. A vida não termina no silêncio do corpo que morre. Isso aí que eu queria ouvir. A vida continua. Olha que coisa poética. A vida não termina no silêncio do corpo que morre. Isso é poesia, Geraldo. Uma hora você vai acreditar em mim e vai me dar esses escritos que eu estou cobrando, Geraldo. Eu estou organizando. Você há pode... anos. Eu tô há organizando. Anos. Eu tô, o Geraldo tem uma veia de escritor. É. E há anos eu estou cobrando, Geraldo. Eu estou organizando. Então agora eu estou cobrando em público. É. Né? E de tempos em tempos eu vou dizer para vocês assim, ó, o Geraldo ainda não me passou aquele negócio. Então vamos marcar essa data de hoje. Bom dia a todos. É o dia que eu iniciei a cobrança pública do livro que nós queremos publicar do Geraldo. Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Inês. Bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo. Hoje, meu computador deu uma pane técnica e eu não estarei utilizando o Facebook durante o nosso programa. Mas na semana que vem, se tudo der certo, já estará por aqui. É, então, não posso falar nem bom dia para você que está nos ouvindo no Facebook, porque eu não sei quem está nos ouvindo. Mas bom dia também. Bom dia a você que está nos acompanhando pelo nosso aplicativo União Rádio Web. E Geraldo, eu, enquanto você estava falando aí, eu anotei algumas palavras do seu texto, e realmente muito bem escrito, faço minhas palavras do Luiz, e não deixei de pensar em algumas coisas, porque realmente na própria sexta-feira eu fiz uma palestra onde eu falava que eu tenho um artigo que eu falo que distraídos vamos vivendo, né? É o nome do artigo. Distraídos com a matéria, vamos deixando a vida espiritual, que é imortal, passar. Ficamos muitas vezes anestesiados com as distrações da matéria, com a busca dos prazeres efêmeros, prazeres para o corpo físico. E deixamos de nos conectar à felicidade, aos sentimentos mais nobres que a alma que consegue carregar. E você falou em lucidez, em harmonia. Harmonia, por sinal, que é o resultado da briga da dualidade dentro de nós. Então, quando nós vivemos em dualidade eternamente não, por muito e muito tempo. Quando a gente estabelece harmonia num assunto, aquela dualidade já se resolve com a gente. A solução da dualidade é a harmonia. Quando eu encontro o equilíbrio da dualidade, eu encontro a harmonia. Então, acredito sim, Kardec já estava em harmonia com Deus. Somando a primeira frase do Consolador, identidade com Deus que o Jesus encontra na sua ação no mundo. Quando a gente conseguir alinhar as nossas ações com a harmonia de Deus, então nós seremos grandes participantes da harmonia de Deus. Daí a gente pode falar de Chico Xavier, de Madre Teresa, de Irmã Dulce. E isso não quer dizer que essa harmonia com Deus vai gerar harmonias, ou melhor, facilidades para o corpo físico. Porque nenhum deles teve facilidade no corpo físico, muito pelo contrário. Tiveram uma luta. O corpo físico como ferramenta para o espírito brilhar. E, logicamente, não podemos deixar de pensar nunca no trabalho que eu não imagino como ele fez, Kardec, 12 anos, um trabalho que ele fez, porque a gente já lê e estuda Kardec há muito mais do que 12 anos, e não aprendeu direito. Vez se abre uma página, você fala, mas essa frase estava aqui? Né? Como ele fez esse trabalho? Só com muita lucidez, com muito bom senso, com muita dedicação, com muita abnegação, para desenvolver aquele trabalho do jeito que ele fez. E você conclui aí falando que distraídos com a matéria não avançamos. O movimento é progressivo e inevitável. Palavras que estão no seu texto. É do Kardec, né? E Deus não está na inação. E aí eu tenho que lembrar do que o Luiz brincava bastante, eu já comprei, não sei se fui eu que comecei, foi ele que começou, já é uma coisa nossa, eu vou falar assim, que Deus jorra incessantemente benefícios para todos nós diuturnamente. Só vê quem está conectado com ele. Só percebe quem está nessa conexão. E, logicamente, o Espiritismo pode fazer uma excelente conexão para isso. Tanto o comentário do Luiz como o seu, o texto do Kardec nos faz entender que Deus não está inativo. Ele está a cada segundo ativo. A gente é que não percebe. E o Kardec fala assim, você só não entende porque a nossa visão é circunscrita. Você está vendo um pontinho, você não consegue enxergar o todo. E para você, como você só está enxergando o ponto, você acha que ele não age. É você que não está enxergando. É você que não está sentindo. É você que não está vendo. Mas ele fala assim, ele não está parado. Ele está agindo na nossa vida. É você que não vê e você que não sente. Por isso que eu me animei e eu fiz aqui humildemente um agradecimento a Kardec. A mim, por tudo o que eu tenho recebido ao ler e estudar esses textos. Todos nós crescemos e é o incentivo que nós fazemos aqui. Você vê que tudo está linkado no nosso programa. E esse textinho que eu sempre leio aqui, que é importante, você vê que está tudo ligado ao Kardec, que a Casa Espírita é o ambiente mais adequado para o estudo sistematizado da doutrina espírita. Nós acreditamos que o estudo é fundamental para o crescimento do espírito.

É isso que nós enxergamos, né? Talvez existam algumas exceções, são raríssimas, mas quando se fala em política, se fala em nojeira, né? Quando se fala em poderes, nós observamos que existem interesses corporativos, né? Quando você fala, por exemplo, poder judiciário, está todo mundo quieto. Por quê? Porque estão todos no topo da pirâmide da remuneração. Então, é esse discurso que você vê, muita retórica, muita, mas ninguém quer se dispor, né, a ceder em benefício de todos. Agora, nós que teoricamente, né, na prática participamos de diversas religiões, uns católicos, uns espíritas, uns protestantes, nós precisamos entender que nós somos filhos da luz. E como filhos da luz, nós não podemos deixar nos invadir por esse clima que nos envolve a todos. Porque, de escuridão. Porque o que acontece? Tem um grupo que está montado nos privilégios e não quer perdê-los e não quer mudar. E aí vive essa reforma aí que ninguém sai porque estão querendo tirar daqueles que são mais fáceis de controlar. E aí a gente assiste toda essa roubalheira, toda essa sem-vergonhice, e aí nós entramos num comportamento que não é digno dos espíritos filhos da luz. Nós odiamos, nós ficamos rancorosos, e o nosso comportamento, se nós entendemos aquilo que nós estudamos e absorvemos, não deve ser esse. Jesus, de uma forma muito clara, muito notória, muito nítida, ele nos diz que existe o tesouro que a traça rói e o tesouro que a traça não rói. E ele se definiu muito claramente. Nós temos que optar e cultivar o tesouro que a traça não rói. Por que então que nós nos afligimos tanto? Porque uma grande parte está absorvendo o tesouro que a traça rói, prejudicando a nossa nação. Por que nós odiamos tanto? Por que nós ficamos com raiva? Por que nós desejamos que essas criaturas venham a sumir do mapa? Exatamente porque nós não refletimos a luz que deveríamos refletir. Então, quando nós estamos fora dessa sintonia, nós, em vez de ajudarmos tudo isso, nós estamos vibrando exatamente na mesma faixa que os corruptos vibram. Porque enquanto os corruptos estão usurpando através da corrupção, nós estamos colaborando para esse clima de coisas, para essa escuridão que nos envolve, com a raiva, com o rancor, com a vibração negativa, quando nós deveríamos agir completamente ao contrário. É um lixo mental. É um lixo mental. Existe todo esse problema, e em cima de toda essa nojeira, nós estamos dando, jogando em cima o nosso lixo mental. Nós todos, sem exceção, estamos há 2000 anos ouvindo aquela palavra do Cristo que diz, né, amai-vos, não entra na faixa, não odeie, amor. E, no entanto, perante essas criaturas, que para nós, de uma forma muito clara, elas estão escolhendo o tesouro que a traça rói, nós, em vez de nos comportarmos como um cristão que se penaliza pela escolha que essas criaturas fizeram, nós estamos agindo na mesma faixa de onda. Nós estamos odiando, nós estamos amaldiçoando. Em síntese, qualquer anjo de guarda dessas criaturas que esteja querendo atuar, em vez de encontrar em nós um apoio vibratório, eles encontram um apoio aos obsessores que envolvem essas pessoas. Porque é isso que os obsessores querem, que essas pessoas sejam odiadas, que essas pessoas sejam amaldiçoadas, que é para luz não penetrar nelas. É, meu amigo, eu brinco há muitos anos com essa história. Ou você escolhe o caminho da luz ou da escuridão. Em todas as decisões da vida. Na palestra que eu fiz na sexta-feira, eu pego uma frase do texto Brilhe Vossa Luz, de Emmanuel, onde ele fala, em outras palavras, que agora não me recordo exatamente quais são, que a abelha busca o mel e o abutre a carniça. Ou seja, alguns de nós estão buscando a luz, outros a escuridão. E tem alguns que gostam de buscar a escuridão, tem alguns que estão atrás da carniça. Eles acordam pensando em como estar mais enfronhado na carniça e na escuridão durante o dia. E muitas vezes, nós hoje bombardeados por uma mídia que só fala da escuridão, não fala da luz, com raras exceções, nos sentimos até, de uma certa forma, massacrados por isso. Até alguns anos atrás não existia internet, não existiam os smartphones, não existia a WhatsApp. TV por canal, não tinha WhatsApp, não tinha nada dessas porcarias. O meu primeiro telefone celular eu comprei em 1990, que não funcionava direito. A internet, ela começou no ano 2000, mais ou menos, e também não funcionava direito. Então nós estamos em 2017, é tudo muito novo. Então nós, seres humanos, ainda estamos muito aprendizes do bom uso disso. É algo que está nas nossas mãos, mas nós não sabemos o que fazer com isso. E como é interessante, eu andei fazendo alguns testes em alguns grupos de WhatsApp. Quando eu postei um dia 3 perguntas sobre a vida, mas de propósito. Os que responderam, que foram 2, responderam a primeira pergunta, e só a primeira pergunta. E era uma pergunta simples. Não leram as outras 2 perguntas. Alguns responderam a 3ª pergunta, a 2ª pergunta ninguém respondeu. Não era mais relevante ou menos relevante, era uma pergunta simples. Aí, eu até estou sem computador hoje, porque meu computador foi levado do porta-mala do meu carro. Quando eu postei isso, porque estavam mandando vírus para minha base de Facebook, eu postei no interesse que ninguém abrisse o vídeo que estavam postando em meu nome para não pegar o vírus no computador. Impressionante, mais de 100 e poucas pessoas comentaram, compartilharam, ou seja, falaram da escuridão com muita vontade, mas não falaram da luz com nenhuma vontade. Por quê? Hoje se mostra a televisão desse jeito, porque ela não é que ela desse jeito nos faz ficar na escuridão. É porque nós estamos na escuridão e damos ibope somente para a escuridão. Não é o contrário. Se nós parássemos, começássemos a desligar a televisão quando passasse porcaria, se nós não compartilhássemos assuntos da porcaria ou da escuridão, se nós só falássemos da luz, só nos sintonizássemos na luz, a televisão mudava, a internet mudava. As postagens do WhatsApp mudavam, as postagens do Facebook mudavam. Então a luz, ela tem que brilhar de dentro de nós. É nós que temos que fazer luz. Não dá para esperar que a luz se faça e me envolva nessa luz, que cubra a minha escuridão. Né? A escuridão que está dentro de nós é uma escolha individual. Eu estou fazendo umas palestras agora, porque foi aniversário de publicação do Céu e Inferno, dia 1º de agosto. Agora. 152 anos da publicação do Céu e Inferno. E eu tenho deixado claro para as pessoas. O Céu e Inferno não é um local que você vai chegar. É um local que você já está. Dentro da soma das suas atitudes, você está vivenciando o inferno ou o céu. No seu coração, ainda enquanto encarnado. Para onde você vai depois da morte do corpo físico? Para o mesmo lugar que você já está. Você não vai para nenhum lugar diferente do que você já é. Você não vai ser agraciado com um bônus extra se você não merece bônus extra. A luz é uma escolha. Não quer dizer que quando a gente escolher viver na luz, tudo em nossa volta vai ser perfeito como a matéria gostaria. Mas vai ser perfeito como o espírito precisa. excelentes comentários. Realmente, eu acho que não tem muito o que falar desse texto. A gente só tem que lembrar que somos filhos da luz e que devemos prestar mais atenção naquilo que pensamos e naquilo que fazemos. Eu costumo falar para mim mesmo, para os meus filhos, para minha esposa, para todos nós, que pensamos de maneira ativa, não é de maneira passiva. A gente tem o dever de pensar no bem e de fazer o bem. Assim você vai criando uma atmosfera de equilíbrio, de harmonia em torno de si mesmo, e naturalmente você ganha luz na medida que faz o bem. Agora, se você só veicular o que é ruim, o que é engraçado e que não acrescenta nada, você está dando força para a desinformação, você está ocupando um espaço que poderia ser ocupado por uma coisa melhor, criando essa atmosfera que o Alan falou, que acaba desenvolvendo os incentivos à escuridão. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 1 minuto, e depois desse primeiro bloco muito bem comentado, estamos aqui... Lembrar agora, eu ia perguntar do Facebook, o Alan está sem o computador, não sabemos quantos aqueles que estão, que curtiram o nosso programa, mas em breve ele vai fuçar no celular dele. Vamos lembrar dos nossos patrocinadores da União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, com a Banca do Livro Espírita ao lado da Biblioteca Central e de algumas feiras de livros espíritas usados. Também da USE de Americana com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo. Fique sócio pelo telefone 3468-3711. E Pet Life Clínica Veterinária na Rua General Osório 287, Centro de Santa Bárbara do Oeste. E atende pelo telefone 3628-8700. Muito bem, meus amigos. Agora estamos preparados para começar o segundo bloco do programa Visão Espírita. E aí, Luiz e Alain, estamos aqui entrando no último capítulo. Eu acho que o próximo livro será o Céu e Inferno. Céu e Inferno, né? Então já vamos nos preparar. Vamos dar o aniversário dele, né, Alain? Ah, vamos aproveitar, né? Eu acho um presente para ele, tirar ele das prateleiras. Tirar das Acabamos a nossa série com aquele que está comemorando o aniversário. Ai, que beleza. E aí, esse último capítulo, o Kardec foi sempre muito brilhante na maneira como ele escreveu, mas assim... Eu hoje, pensando sozinho, falo, puxa vida, ele brilhou mais, ele foi muito feliz na colocação, né? E a gente já falou isso várias vezes, e eu gosto de escrever também, eu fico pensando assim, quando eu vou escrever um texto, eu fico pensando em algumas coisas. Imagina o Kardec, naquele tempo, sem internet, sem computador, hoje você errou, corrige rápido... Muitas coisas ele escrevia com um lápis, uma pena de ganso, sei lá o que ele escrevia, e fez tudo isso. Então a lucidez dele é o que mais transparece de seus textos. E eu vou tentar aqui, em rápidas palavras, resumir esses 4 tópicos, porque são assuntos muito, muito complexos, né? E não dá para você falar tudo, senão você perde, né? O Kardec, ele divide esse último capítulo em 2, Sinais dos Tempos e a Geração Nova. E eu vou falar agora, quer dizer, vou tentar resumir o que o Kardec escreveu nesses 4 primeiros tópicos, Sinais dos Tempos. E ele começa de maneira muito didática, fazendo assim: os tempos marcados por Deus são chegados. Dizem-nos de todos os lados. Quer dizer, só isso é um chamativo. Se são chegados, ele intitula assim, se são chegados, é porque grandes acontecimentos vão se realizar para a regeneração da humanidade. Aí ele faz uma colocação, ele fala, para os que não creem, essa frase não vale nada, mas para os que creem, aqueles crentes de que algum fenômeno vai acontecer, eles caminham por uma jornada um tanto mística, um tanto sobrenatural, acreditando que a vinda de Jesus ou a vinda de algum fenômeno vai derrogar as leis da natureza. Quer dizer, aquilo que estava estabelecido vai ser rompido com os sinais dos tempos, com os tempos marcados por Deus. E aí Kardec começa a fazer as suas ilações, os seus raciocínios lúcidos, os quais eu fiz uma pálida homenagem no começo. E aí ele começa a colocar frases que eu imagino que para ele escrever esse texto, a reflexão dele deve ter alcançado patamares que a gente desconhece. Porque se nós temos que nos imaginar em 1868. Quer dizer, em 68 o livro saiu. Ele devia estar escrevendo esse livro há 2 anos, 1 ano e meio. 66 ele começou a escrever. E ele começa naquela frase que eu coloquei na homenagem que eu fiz. Tudo é harmonia na criação. Tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores coisas, nem nas maiores. Devemos, pois, afastar toda a ideia de capricho inconciliável com a sabedoria divina. Quer dizer, ele já passa uma imagem de um Deus muito acima do Deus humano, do Deus antropomórfico. Ele passa uma ideia de uma força maior que não se limita a esses sentimentos típicos do homem. Deus não tem caprichos, Deus tem... Ele engendrou essas leis que se autorregulam de maneira tão perfeita, nós é que avaliamos muito mal tudo isso. E aí ele continua. Em segundo lugar, se a nossa época, que nós estamos vivendo agora, foi marcada para a realização de certas coisas, é que elas têm sua razão de ser na marcha do conjunto. Então, se nós estamos vivendo os sinais dos tempos, é que nós estamos inseridos nesse momento das grandes transformações. Essa é a imagem que ele passa e que, a partir daí, ele desdobra uma série de raciocínios que eu vou passar a vocês. Ele fala, dizemos que o nosso globo está sujeito à lei do progresso. Aí ele faz um raciocínio muito brilhante que eu nunca tinha pensado. Que ele fala, o planeta Terra vem sofrendo transformações. Todo mundo sabe disso. Ele surgiu de um jeito e ele vem criando acomodações, revoluções, terremotos, maremotos, um monte de situações, e o mundo está se transformando. E hoje o planeta, ele está numa condição muito mais favorável do que há 100 mil anos atrás. Então o planeta, fisicamente, o globo, ele também está melhorando. E paralelo a isso, ele traça esse paralelo. Junto com o progresso do globo, ao progresso dos espíritos. Que aqui chegaram de um jeito e estão numa condição melhor. E eles acabam interferindo de maneira direta e indireta também na evolução do globo. E aí ele vai traçando um texto, que aí o Herculano Pires ele faz uma chamada aqui, muito interessante, que eu vou ler a vocês o texto do Kardec. Este duplo progresso do globo e dos espíritos que o habitam se realiza de duas maneiras, uma lenta, gradual e insensível, a outra por modificações mais bruscas. Cada uma delas resulta num movimento ascensional mais rápido, o qual marca, com sinais nítidos, os períodos progressivos da humanidade. E aí que vem o detalhe que o Herculano Pires chamou a atenção. Esses movimentos de evolução estão subordinados nos pormenores ao livre-arbítrio dos homens. São, de alguma forma, fatais em seu conjunto. Então o homem acaba interferindo também, não totalmente, mas interfere também. Não em tudo, mas em alguns detalhes. E ele vai traçando esse paralelo da evolução entre o globo e os espíritos. E ele fala assim, o progresso da humanidade se efetua, pois, em virtude de uma lei. Então existe no universo uma lei de ascensão, do progresso. Tudo está subordinado à lei do progresso. Ora, como todas as leis da natureza são a obra eterna da sabedoria e da presciência divina, tudo o que é efeito dessas leis é o resultado da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Então ele coloca Deus num patamar muito acima dos caprichos humanos. E mais adiante, ele fala que Deus é uma força inteligente e permanente que mantém tudo em harmonia. Então é uma ação ativa a cada minuto. Ele não está sentado num trono olhando de longe. Se este pensamento cessar de agir, quer dizer, se Deus cessar de agir um só instante, o universo seria como um relógio sem o pêndulo regulador. Olha aqui, que visão, que imagem. E fica fácil você entender. Eu só vou ler esse último tópico 4, que aí finaliza e a gente abre os comentários. O universo é ao mesmo tempo um mecanismo incomensurável, conduzido por um número não menos incomensurável de inteligências. Um imenso governo onde cada ser inteligente tem sua parte de ação sob o olhar do soberano mestre, cuja vontade única mantém a unidade por toda a parte. Sob o império dessa vasta potência reguladora, tudo se move, tudo funciona numa ordem perfeita. Então, Geraldo, na realidade o que nos falta é um pouco de reflexão, né? Então, quando nós pensamos e você lê aí a evolução do planeta Terra, nós lembramos que há muitos milênios atrás, os cometas caíam no planeta de uma forma tranquila. Por quê? Porque o planeta ainda não tinha uma atmosfera, né? Então, essa falta dessa atmosfera permitia que esses asteroides, esses cometas, caíssem aqui à torta e à direita. E a prova disso, a ciência nos mostra, né, aquelas crateras que existem, provando que ali foi um impacto de um corpo astral muito, muito, muito forte. Então você vê que há dias e dias a Terra vem progredindo. Hoje nós temos essa atmosfera que nos protege, os asteroides aí ameaçam vir e quando nós vemos eles estão aí se tornando incandescente pelo o atrito com a atmosfera, nos protegendo. Agora chega um ponto que nós somos deuses, né, com letra minúscula. E aí começamos a fazer parte dessa situação. Então, Deus conta conosco no sentido de agora desenvolvermos a nossa inteligência no intuito de sermos nós os construtores dessa defesa. Então você vê a NASA providenciando aí essas excursões interplanetárias aí e enviando para certos lugares recursos para que elas possam desviar qualquer asteroide que esteja em rota de colisão com a Terra. Quer dizer, Deus nos protegeu e nos protege na medida em que nós precisamos dessa proteção. A partir de um determinado momento, o nosso movimento na direção dessa proteção é que vai ser o responsável pela nossa evolução. Então eu costumo sempre dizer, uma amiga dá muita risada quando eu digo isso, o pior que pode nos acontecer é morrer. Né? Então você observa o Japão. O que aconteceu no Japão? Deus se aproveita daquela insanidade nossa da guerra e destrói o Japão por inteiro. Quer dizer, então um lugar que levaria séculos para se modificar, porque é isso que acontece, né? Quando você vê o progresso chegando, você vê uma cidade. Há 30 anos atrás, você pegava ali aquela região da Independência, de Piracicaba, aquilo ali era a periferia. Mas à medida que a cidade foi progredindo, a periferia foi se tornando, foi indo para mais para o extremo. E é assim que se dá. É um processo natural. Então, por exemplo, no Japão, se não tivesse sido destruído pela bomba atômica, eles teriam que demolir cada um aquele imóvel e construir novo. Como a bomba atômica facilitou, destruiu tudo, construíram um Japão novo. Então, o Japão só teve esse progresso que teve, esse progresso econômico e material, em função de uma destruição em massa. Então, aquilo que você diz assim, meu Deus, foi uma catástrofe, no fim, representou uma bênção. Eles se reergueram, né? Se ergueram, exatamente. Por quê? Porque não tiveram trabalho de desmanchar. Pega uma casa em reforma e faz uma casa nova. A casa nova, você tem muito mais vantagem, tudo é novo. E você não precisou desmanchar nada. A casa velha você desmancha, daqui a pouco quando a casa está retinha, você diz, esqueci do encanamento. Entendeu? Você sempre tem um restolho lá que sobrou. Então você observa que esse progresso, esse movimento, é um movimento natural. É um movimento natural que se dá em todos os tempos. Agora, à medida que nós, que vem chegando o sinal dos tempos, e nós começamos a participar dessa evolução da Terra, nós começamos a entrar em cena como co-criadores com Deus. E quando a gente pega o que significa sinais dos tempos, eu acho que a gente deve começar por aí, porque muita gente às vezes fala finais dos tempos, tem nada a ver. Sinais dos tempos é o apontar de uma evolução intelectual para estarmos juntos com Deus na obra da criação. Então, é muito diferente de final dos tempos. Não tem nada a ver com final, muito pelo contrário, é o começo de uma grande transformação do planeta. Então, passamos a ter condição de co-criar com Deus. Em evolução em dois mundos, a gente encontra co-criar em plano menor. Os Cristos criam co-criam em plano maior, juntos com a harmonia de Deus. Está lá em Evolução em Dois Mundos. A gente encontra também no estudo de Moisés, na Gênesis de Moisés, a co-criação. Co-criamos com Deus quando plasmamos os nossos pensamentos, as nossas ideias, pensamentos que saem por aí criando a escuridão ou a luz. Então, quando estamos co-criando com Deus, eu costumo falar sério isso, que nós estamos no pior momento da evolução espiritual do ser humano. Porque todos nós já sabemos o que é certo e o que é errado. A não ser uma pessoa que tem lá uma limitação mental. Uma pessoa com condições mentais de pensamento, ela sabe o que é certo e o que é errado. Se o que ela está fazendo é para o bem ou para o mal. Se o que ela está fazendo é para a escuridão ou para a luz. Todos, com condição mental de um mínimo de um raciocínio, sabem isso. Não sabíamos nas épocas primitivas, hoje sabemos. Mas por que, sabendo isso, ainda escolhemos fazer o mal? Qual o objetivo de fazermos o mal? Só um objetivo eu vejo nisso. O egoísmo de querermos fazer as coisas só para nós. Nós nos colocamos no centro do universo. Quando cada um de nós colocar Deus no centro do universo e nós orbitando em volta desse Deus, quando nós realmente nos sentirmos um satélite desse Deus único, olha, eu fiz uma palestra que quase virou um seminário em cima desse item 4 da Gênesis. O universo é, por sua vez, um mecanismo incomensurável. Nós não conseguimos conhecer nem o sistema solar inteiro ainda, que é nada perto do universo, conduzido por um número não menos incomensurável de inteligência. Como poderíamos pensar diferente? Um imenso governo onde cada ser inteligente tem sua parte de ação. Cada ser inteligente tem sua parte de ação sob o olho do soberano mestre. Ele é um cuja vontade única mantém a unidade por toda a parte. Sob o império deste vasto poder regulador, tudo se movimenta. Nós nos movimentamos. Ele está regulando. Ele está jorrando suas ideias de regulação. Ele está jorrando sua vontade de harmonia. Nós temos as potências de Deus, fomos criados por Ele, mas nós não conseguimos fazer com que essas potências se movimentem. Quando a gente percebe um ser humano colocando as potências de Deus em movimento, ele vira uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, um Chico Xavier, um Gandhi. Pegou potência de Deus e colocou em movimento. Se transforma em ferramenta de Deus de implantação de amor na Terra. É o que Ele espera de cada um de nós, que a gente seja essa ferramenta que leve luz, que leve amor em cada local, em cada periferia, em cada local que a gente orbite. Somos satélites de Deus. Se é um só Deus, estamos todos orbitando em volta dele. Por que não levar a luz aonde vamos? E ele acaba aqui no 4 assim, ó. Sob o império deste vasto poder regulador, tudo se movimenta, tudo funciona numa ordem perfeita. O que nos parece perturbações são os movimentos parciais e isolados que só nos parecem irregulares, porque nossa visão é limitada. A gente olha e fala assim, cadê Deus? Deus está ali! Aquela porcaria que nós estamos vendo é ações falsas de almas que estão fora da sintonia de Deus, que assim que regularem, vão entrar na mesma sintonia. E por que que Deus permite isso? Porque ele nos deu um livre-arbítrio para chegarmos nessa harmonia por nossa vontade. Se ele já nos criasse totalmente intocáveis, o que seríamos nós? Um robozinho perfeito criado? Mas ele não deseja isso. Ele deseja que você utilize do seu livre-arbítrio, e ele fala assim, se pudermos abraçar o conjunto, vermos tudo, né? Veremos que estas irregularidades são apenas aparentes e que se harmonizam com o todo. Quando a gente percebe o universo, bilhões e bilhões de estrelas gravitando em torno de uma ordem, de um equilíbrio universal. Quando a gente percebe uma flor nascendo no meio de um pântano, de um lodo, de uma escuridão, isso é a harmonia de Deus sendo gerada. O que nós, seres humanos, estamos esperando para gerar esta mesma harmonia? Queria falar dois comentários disso que o Alan está falando. Esse brilha a vossa luz. Qual é o cientista que você conhece que mais enaltece a figura de Deus? Einstein. E qual é o maior? Einstein. Entendeu? Quer dizer, ele está em harmonia com Deus. Exatamente. Ele está em linha. Inclusive, quando a gente vai ler a introdução do livro Mecanismo da Mediunidade, que chama assim, Raios, Ondas, Médiuns, Mentes. É um texto, Mecanismo da Mediunidade é um livro de André Luiz, a introdução é de Emmanuel. Esse texto é de Emmanuel. E ele fala assim que o cientista no laboratório, quando harmonizado com Deus, está na mesma ordem. Ele está trabalhando num outro templo, o templo da ciência, mas com ordem divina. Deus permite a evolução. Agora, ele deseja. Eu vou te fazer uma pergunta. Se nós chegarmos ao estágio em que essa corrupção aconteça, mas em vez de a gente sentir ódio, a gente começa a fazer prece por esses corruptos, o que que pode acontecer? É simples, vai acontecer um terremoto só ali no Planalto, quando tiver todos lá dentro, elimina-se esse povo que está ali, só fazendo balbúrdia, porque está em fora de sintonia. Ele está na criação de plano menor dele, ele está criando escuridão, né? Mas... ele está legislando em causa própria. Ele não está legislando em harmonia divina. Mas, por outro lado, ele está revelando uma distorção... social. Social. Por quê? Porque a nossa sintonia está na mesma deles. Eles estão roubando e nós estamos querendo que eles morram. Né? Agora, quando nós vibrarmos no sentido que eles mudem, né? Aí nós... Eles começam a se incomodar de fazer aquilo. Aquilo começa a dar vergonha. Ele começa a se sentir mal naquilo. Ele começa a pegar naquele dinheiro e fala assim, esse dinheiro é ruim para mim. Meu Deus do céu, eu tenho que fazer o bem. E por outro lado, nós estaremos fazendo o que é esperado de nós. Eu lembro de uma frase, eu acho que essa frase foi de Paulo, que ele esteja no mundo sem ser do mundo, é isso? Né? É Paulo. E eu gosto de refletir, e eu fiquei imaginando, enquanto o Luiz fazia o comentário, o Alan, qual o entendimento que devemos ter do esteja no mundo sem ser do mundo? Eu pergunto ao Alan e Luiz mesmo, qual que é o entendimento que nós devemos ter? Estar no mundo sem ser do mundo. Você está no mundo encarnado, você vai ter que viver a vida no mundo. Claro, evidente, participar de tudo, se submeter a todas as regras da vida, normal, esteja no mundo. Sem ser do mundo, sem pertencer a esses caprichos, a essa vida fechada. Porque muitas pessoas, e muitas vezes nós agimos assim também, temos um raciocínio muito terreno, muito humano, pequeno, e deixamos de ter um pensamento maior. Isso que o Kardec fez nesses quatro tópicos, ele não foi do mundo, ele saiu do mundo, ele estava no mundo sem ser do mundo. Ele fez um raciocínio. Ele permaneceu no mundo e fez sem ser do mundo. Sem ser do mundo, né? É muito interessante. Então eu fico imaginando o que nós devemos fazer para entrar nesse clima de raciocínio que o Kardec nos propõe. É tudo isso que o Allan falou, que o Luiz falou, é o exercício de pensar maior, é o exercício de crescer, é o exercício de perceber. Eu costumo sempre fazer esse jogo entre a visão e a percepção. Nós estamos muito acostumados a ver, mas percebemos pouco. A percepção parece que fica mais embutida. Se nós treinássemos um pouco mais a percepção, essa sensibilidade da alma, nós passaríamos a ampliar a nossa visão, porque a visão, num sentido maior, não deve estar circunscrita ao globo ocular. A visão é uma condição que nos faz perceber outras realidades. E esse raciocínio do Kardec foi uma pura percepção, foi a reflexão de alguém que estava fazendo um comentário daquilo que ele não via, mas que ele presumia. Então nós devemos presumir maior, devemos pensar mais, devemos questionar. E isso só se faz estudando, lendo, pensando, ouvindo aquele que é mais experiente. Ou às vezes até o inexperiente, você ouve e aprende com uma criança, aprende com uma outra pessoa. Todos nós aprendemos, mas precisamos refletir e não agir mecanicamente. Eu noto que todos nós, né, sem que percebamos, a gente é muito mecânico, a gente não para pensar. Outro dia eu recebi de um amigo um zap, que ele falava assim: o que é prioridade para você? Falando sobre a pessoa responder um zap quando dirige um carro. A prioridade é a vida. Então dirija. Se a vida é a prioridade, então dirija. Então não fica olhando o zap. Deixa a porcaria do telefone. É, qual a urgência que você tem que me dar um recado pro Luiz você dirigir no carro? Nenhum, né? Quando você parar o carro e você sentir vontade, você pega o zap e responde. Mas assim, isso é refletir. São exercícios de reflexão. Eu acho que a todos nós, e a mim também, né, particularmente a mim, falta isso, a gente precisa crescer. E quando a gente se espiritualiza, você começa a ter uma consciência maior assim. Hoje eu estava pensando, e o Luiz falou uma coisa que até me causou um negócio aqui. Quando a gente começa a crescer um pouquinho espiritualmente, você começa a ver que você é muito pequeno. Tem consciência. É mais pequeno do que você imaginava. Então, assim, você se vê muito pequeno. Aí, isso tem que gerar a humildade, aquela reflexão humilde, o olhar mais delicado, a palavra mais doce, o gesto mais amigo. Então, acho que tudo isso nos leva a refletir sobre isso, né, Luiz? O Emmanuel, num daqueles quatro livros para nós, Caminho, Verdade e Vida, ele tem uma lição que fala exatamente sobre isso. Ah, é? Se não me falha a memória, o título é assim: Livra-nos do Mal. E Emmanuel fala exatamente sobre isso, dessa parte da oração dominical, né? E aí ele diz assim, que não quer dizer que a gente deve se isolar do mundo, mas sim permanecer no mundo e rogar a Deus que nos livre do mal. Quer dizer, você não entrar em sintonia com os interesses do mundo. Entendeu? Exatamente. É você vivenciar tudo isso, mas não entrar na faixa. Né? Como hoje. Hoje é uma coisa muito comum. Existe uma situação onde você pode se locupletar de alguma coisa que não é sua. Todo mundo faz. E aí, quando você não faz, aí alguém diz assim: você é bobão. Entendeu? E você não pode estar nessa sintonia. Assim, às vezes você recebe um zap que não acrescenta nada. Qual que é o seu dever? Não jogar para frente. Apaga. Porque ele morre ali. E o Emmanuel, o Chico falava: seja o vosso ouvido ponto final da fofoca. Estação final da fofoca. Ui, que interessante. Seja o vosso ouvido a estação final da fofoca. Entendeu? Quer dizer, chegou ali, você não podia fazer nada para evitar que chegasse ali. As pessoas é que te mandam. Agora, não manda para frente. Nossa. E acredito ainda que, falando para os jovens agora, a juventude, ela é buscadora, né? Ela é curiosa. E naturalmente o jovem quer estar com outros jovens, é uma tendência natural. E os jovens experimentam muitas... eles querem experimentar, eles querem conhecer, né? E muitas vezes eles querem conhecer aquilo que o pai e a mãe falavam. Olha, cuidado, presta atenção. Eles querem ir lá ver, né? Será que meu pai está certo? Né? Será que eu tenho que tomar cuidado? Então, realmente tem, né? Porque um pai e uma mãe que te ama, ele não quer ver você passando por experiências desnecessárias. Então, ele te avisa. Mas um pai e uma mãe que ama também dá base suficiente para esse filho poder experimentar, poder fuçar naquilo que ele falava para não fazer, mas com condições de só conhecer e sair, não de conhecer e ficar. O pai e a mãe têm a responsabilidade de passar valores muito claros, muito lógicos e muito lúcidos aos filhos, para que este jovem esteja no mundo, mas não seja, não se sinta nunca, nunca se sinta obrigado a fazer uma coisa que o seu amigo está fazendo. Nunca se sinta. Tenha sempre o seu bom senso, o bom senso que recebeu do seu pai e da sua mãe. Fala assim: isso eu não devo. E não é porque o seu amigo está fazendo que você deve fazer. Eu sempre brinco com a minha filha: se a sua amiga então pular de cabeça de um prédio, você vai pular atrás dela porque ela é sua amiga? Não. Então, pensa. Estamos no mundo para experienciar e criar coisas boas. É muito mais difícil você chegar para o grupo de amigos e falar assim: isso eu não faço. Você vai, como o Luiz falou, passar muitas vezes de bobão, de chato, de qualquer outra coisa desse tipo. Mas lá na frente, uma hora, aquele teu amigo que te chamou de chato, ele vai lembrar de alguém que deu um exemplo bom para ele, e esse exemplo bom foi você. Nem que ele tenha vergonha de vir falar para você e assumir isso, mas você plantou uma sementinha do bem, você foi luz naquela escuridão. Então, nós, os mais jovens que hoje estão aí na rua, hoje a droga está muito em uso, todas essas tecnologias aproximam muito os jovens de grupos que antes eram isolados fisicamente, e nós temos que tomar muita atenção. Por isso eu estou tomando um pouco mais do nosso tempo nesse assunto, para falar para os jovens: sejam do mundo sem deixar o mundo te levar. Leve o mundo para a luz, não aceite a escuridão que o mundo queira te impor. Muito bem. Antes de falar, que você já escolheu sua música lá, né, Luiz? Já. Mas antes disso... Aliás, antes... a minha música hoje vai levar um pouco de cultura também, porque ela vai dar informação cultural. Mas antes da música do Luiz, a gente sempre fala aqui que estamos na Rádio Brasil 690M e esse horário é pago. E pagamos todos os meses. E a gente vive da sua ajuda também. Todo mundo contribui e a sua contribuição é fundamental para que o programa continue. Então, ajude o programa Visão Espírita fazendo um depósito identificado numa dessas contas bancárias. O banco de preferência, Banco Santander, agência 0210, conta corrente 13001714, dígito 0. Essa é a conta de preferência. E as outras duas contas, do Luiz Pessoa, do Banco do Brasil e do Itaú de Piracicaba, Banco do Brasil, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4. E o Banco Itaú, 5189, conta corrente 71850, dígito 4. Netcom Brasil, uma agência digital especializada em desenvolver soluções para a sua empresa através da internet, preparada para criar e administrar sites, sediada na cidade de Piracicaba e atende pelo telefone 3371-6915. Agora vamos para a música que o Luiz escolheu, que segundo ele vai trazer algumas instruções. Bom, Chão de Estrelas, eu vou contar a história que pouca gente conhece, eu já tenho contado algumas vezes. Eu fui ao Rio de Janeiro, porque eu moro em São Paulo há muitos anos, desde 24 que eu moro aqui. Aprendi a trabalhar aqui, feito um danado, trabalho até hoje, graças a Deus. Eu tenho poucos anos de vida, estou com 84, tenho mais uns 30 ou 40, quero aproveitar esse restinho para ver no que é que dá.

Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 40 minutos. Vamos começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do sexto livro da Terezinha Oliveira, que, aliás, eu já comprei, pedi para o Alan, né? Acho que não chegou ainda, né, Alan? Vai demorar para chegar. Vai demorar, né? E estamos aqui no capítulo primeiro do livro da Terezinha, que é muito interessante, sobre a Bíblia. E estamos abordando, fizemos isso na sessão há 15 dias atrás, e hoje vamos dar a sequência. É muito interessante essa colocação que a Terezinha faz, eu faço isso ao Alan, ao Luiz, só fazendo uma lembrança, por desinformação, muitas pessoas não sabem que o espírita também lê a Bíblia, também estuda a Bíblia, também considera a Bíblia um grande livro. E a Terezinha dá esse destaque mostrando que nós, espíritas, utilizamos frequentemente a Bíblia. E hoje, nessa parte final do capítulo 1, ela fala sobre a interpretação da Bíblia à luz do Espiritismo. Eu vou fazer uma pequena leitura que ela fala assim: embora estudem também o Velho Testamento, é ao Novo Testamento que os Espíritas dão maior importância e valor, porque nele está o cerne doutrinário do cristianismo, o ensinamento espiritual do Cristo, revelação mais avançada e aperfeiçoada que a de Moisés. Para o estudo bíblico, os espíritos se utilizam de uma das respeitáveis versões da Bíblia que já existem. São livros históricos e não poderia existir uma Bíblia dos espíritas. As obras espíritas que abordam a Bíblia são a exegese, quer dizer, o estudo da autenticidade do texto e da interpretação do seu sentido. E ele coloca uma frase de Bezerra de Menezes, que estudar Kardec para viver Jesus. Aí ela cita obras, eu achei até interessante, Luiz, à medida que o Luiz e o Alan, que eu for citar essas obras, vocês fazerem pequenos comentários sobre essas obras, são obras espíritas, algumas não espíritas, mas que abordam a Bíblia. E ela diz assim, a Bíblia de Jerusalém, das edições paulinas, a história ilustrada do mundo bíblico, são a seleção de Reader's Digest, e aí ela começa dos livros de Kardec. São os livros do Kardec que fazem citações da Bíblia. O Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, e ele fala principalmente quando fala da raça adâmica, dos anjos decaídos, da criação do mundo, a perda do paraíso, os milagres do Evangelho e as predições. E mais à frente, obras póstumas, o céu e o inferno. Alguma consideração sobre isso? Porque depois ela entra no Caibar Schutel. Eu queria falar uma coisinha. Eu fiz uma brincadeira com o pessoal do Coen essa semana, assim, falando com eles lá na aula. E eu acho que é uma brincadeira que vai dar o entendimento do que nós achamos disso. Eu falei assim, que nós somos netos dos hebreus. Os judeus, né? Que hoje nós chamamos. Os autores da Bíblia eram nossos avós espirituais. Nós somos filhos do cristianismo, porque somos nascidos no meio cristão. Então, hoje, nós espíritas carregamos na nossa herança o conhecimento dos nossos avós, a educação dos nossos pais, mas transcendemos na vivência real do cristianismo. Nossa, muito bonito. Não é bacana? Muito, muito bonito. Então ficou uma alegoria para a pessoa falar assim, não, então aquilo lá não presta. Claro que presta. Claro. Aquilo lá é nossa história de humanidade, tem muita informação a ser estudada. O que nós espíritas fazemos é deixar de lado a visão dogmática que fica presa numa leitura literal dos livros e passa a uma leitura sentimental. Traz a informação sentimental, que é mais importante do que a tradução literal das palavras. Porque nós não tínhamos e não temos hoje a lembrança do contexto de 2.500 anos atrás para poder entender a alegoria daquelas palavras. Então, qual o sentimento que aquelas palavras carregam para nós hoje? É essa a importância desse livro para nós. Muito bom. Geraldo, no Vadimecum Espírita, eu extraí 422 assuntos da Bíblia. Nossa, que interessante, Luiz. Quase 500 assuntos. Olha, eu cataloguei da Bíblia. Essa informação enriquece o programa. Quer dizer, então, ó, poderia estar aqui Luiz Pessoa Guimarães no Vadimecum Espírita, 422 assuntos. E seria até interessante, Luiz, você e o Alan, se você sabe alguma coisa desses livros que também falam da Bíblia, de Caibar Schutel, da editora O Clarim. Parábolas e ensinos de Jesus. Então deixa eu contar uma coisa para você que você não sabe. Antes de você entrar no programa Visão Espírita, eu e Luiz fizemos a leitura e estudo desse livro inteirinho, pergunta a pergunta. Parábola e ensino de Jesus? Inteirinho. Verdade. Inteirinho. Deus. Nós estudamos no programa Visão Espírita ele inteirinho. Eu cataloguei 117 livros que falam sobre a Bíblia. E também deve ter do Caio Barchuto que ele fala desse livro. Claro, esse nós usamos, cara. Vida e Atos dos Apóstolos. Vida e Atos dos Apóstolos. É. O Espírito do Cristianismo. Parábolas e ensinos de Jesus. Parábolas que Jesus contou e valem para sempre. Interpretação sintética do Apocalipse. O Batismo. O Diabo e a Igreja, isso tudo Caibar, o Espiritismo protestante. O Caibar foi um dos... O que mais falou da Bíblia. Maiores exegetas de estudo bíblico e espírita. Só para lembrar, ele viveu mais ou menos quando? Mais ou menos assim. Por volta de 40 a 50. 1940, 50, ele estava na fase áurea dele. Um pouco mais, viu? Caibar. E aí ela cita um outro livro, de Léon Denis, pela editora FEB. Cristianismo e Espiritismo. Tem um outro livro também, da Terezinha de Oliveira, Iniciação ao Espiritismo. 1 de 7. E agora de um Piracicabana aqui, ela cita o livro do Vinícius. Vinícius, Pedro de Camargo. Na escola do mestre, na seara do mestre, nas pegadas do mestre, em torno do mestre e o mestre na educação. Todos que citam coisas da Bíblia. Fantástico. São Caio Barchuto desencarnou em 68, o ano que eu nasci. Não vou esquecer mais isso. Ele desencarna em 68. Esses aí do Vinícius, bom, você tem uma ideia, Vinícius, né? Piracicabana de Nascimento, na realidade Pedro de Camargo, tinha o pseudônimo, né, o heterônimo de Vinícius, que ele usava esses livros. Ele se tornou tamanho nível de divulgação do Evangelho à luz do Espiritismo, que ele foi convidado pela FEB a divulgar essa análise a nível Brasil. Aí ele foi para São Paulo, ele sai de Prescava, vai para São Paulo, se vincula à Federação Espírita do Estado de São Paulo, e lá ele faz um grandioso trabalho de leitura e estudo da parte evangélica. Ele era o nome a ser consultado na época pelo Espírita sobre o Evangelho. Desconhecia, mas eu sabia que ele era bom, mas não sabia que era tanto assim, né? E por sinal, nascido 7 de maio, dia do meu aniversário. Verdade, Piracicaba, nossa! Só que bem antes de mim, né? E aí, ele cita outros livros que falam sobre a Bíblia, de Eliseu Rigonati. O Evangelho dos Humildes, o Evangelho da Mediunidade, o Evangelho da Meninada. E à medida que vocês se lembrarem de alguma coisa, vocês falam. O Eliseu Rigonati é um autor mais novo um pouco, mas também de muito boa qualidade, leitura, né? Uma qualidade muito boa. Sim. Aí ele fala do Rodolfo Caligares, da FEB. Parábolas evangélicas à luz do Espiritismo e o Sermão da Montanha. Também muito bacana esse livro. São livros maravilhosos. São livros maravilhosos. Livro para ler, né? Todos esses. O do Vinícius são livros densos também. Eu já li, estudei dois livros dele. São livros com profunda interpretação. É. E aí ela entra agora, os livros de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso e Fonte Viva. E ela Linha até, de Luz, que ela não citou ainda. Ela não citou. E ela fala até de um autor de livro que não é espírita, mas acho que todo mundo já leu e gosta, que é o Torres Pastorino, que é aquele livrinho. De sabedoria. Tem meio sabedoria do Evangelho e tal. De Mário Cavalcante de Melo, Da Bíblia aos Nossos Dias. Esse eu não li. Eu tenho quase certeza que o meu pai, quando ele desencarnou, ele deixou esse livro e deve estar comigo nos meus milhões de livros lá. Também Romeu do Amaral Camargo, que é De Cá e De Lá. Também tudo que fala sobre a Bíblia. De Jaime Andrade, editora M, de Capivari. O Espiritismo e as Igrejas Reformadas. Richard Simonetti, A Voz do Monte. Então você vê que tem livro, hein? De Roberto Macedo, da FEB também. Vocabulário Histórico Geográfico dos Romances de Emmanuel. Esse eu não lembrava. Esse eu não conheço também. Puxa, é um livro assim, um Vocabulário Histórico Geográfico. É um livro para se ter, não é? É uma catalogação. Catalogação, mas é interessante. É um vade-mecum. De Amélia Rodrigues, Psicografia de Edivaldo Franco, Luz do Mundo, Quando Voltar a Primavera e Primícias do Reino. E um autor que particularmente eu gosto muito, Hermínio Miranda, o cristianismo, a mensagem esquecida e o Evangelho de Tomé. E ela vai, outro autor que eu sou fã de carteirinha, José Herculano Pires, Correio Fraterno, Visão Espírita da Bíblia. E de Clóvis Tavares, é a história que Jesus contou. Esse livro eu fazia o culto do Evangelho com os meus filhos, quando eles eram pequenos, hoje estão grandes, mas era a história que Jesus contou de Clóvis Tavares, muito interessante. E por último, de Bruno Bertocco, o Evangelho em sua pureza essencial e Cristianismo redivivo. Algum comentário adicional, Luiz, Alain? É, não, pelo Vadimeco eu cataloguei que tinham 117 livros espíritas que falam sobre o assunto dos que eu li, né? 117. Que eu li. A gente pode falar o seguinte, se o cara lê isso aí que ela já falou... nessa encarnação ele não acaba, né? Não, ele acaba, mas ele já vai ter uma visão tão mais abrangente do Evangelho. É, esse livro aí do Caibar, a gente poderia até pensar... Enquanto acabar o da Terezinha e a série da Terezinha, voltar nele, né, Luiz? Que pode ser, é um parábola. Deixa acabar a Terezinha. É, acaba a Terezinha e a gente volta sem nele. Sem dúvida. Porque é um livro assim que é muito bacana. Ele tem uns pontos de vista muito interessantes. Você imagina esse pessoal todo unido? Mas tá lá, né? Ah, então, mas tinha que estar aqui. Não, mas ele está aqui. É só você. Como é que você vai querer que espíritos de luz te iluminem se você traz tudo para a Terra? É verdade, eu tô brincando. Então, ó, o Alan tá pedindo aqui. Então, ó, são 10 horas e 51 minutos. Eu acho que a gente pode entender, a todos vocês que nos ouvem, é tanto livro para ler, é tanto livro para estudar, que a gente brinca. O Luiz, uma vez eu citei um livro, ele falou: Geraldo, não perca tempo com isso, porque tem tantos livros que você tem, e não é ler, né? É ler e estudar. Você pega um livro do Vinícius, não é uma leitura como você faz de uma revista, você tem que ler, daqui a pouco você volta no texto, daqui a pouco você pega uma... Então são livros do dia a dia, e tem tanto livro que para a gente se enriquecer, que isso vai demandar tempo. Então você lendo, e isso sem esquecer, sem ser de assuntos bíblicos, mas Ernesto Bozano, Gabriel Delany, Camille Flammarion e muitos. Peraí, e a obra básica? As obras básicas, não, claro, né? Vai acabando com a obra básica. Sem dúvida. E aí eu peço ao Luiz que dê as suas últimas palavras, ou você quer fazer um comentário adicional, meu Luiz? Não, amanhã eu estarei lá no Centro Espírita Luz e Verdade, lá em Santa Terezinha, fazendo a nossa palestra. Com relação aí ao assunto, realmente tem muita coisa para se explorar sobre o assunto. Agora, só queria enfatizar que a Bíblia, e um dos que faz esse comentário com mais maestria é o Léon Denis, ele descreve como a Bíblia foi escrita. Ah, então ele mostra que, principalmente do Novo Testamento, os livros foram escritos 50, 90 anos depois. Então, o que o Espiritismo faz com relação aos comentários que ele faz da Bíblia são aqueles comentários que têm sentido, né? Porque existem coisas da Bíblia que, assim, com o tempo e os próprios tradutores, a própria igreja, ela foram, assim, distorcidos. E não adianta você querer comentar aquilo à luz do que está escrito lá. Porque, por exemplo, na Bíblia existe um versículo que diz assim, que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Isso é uma afirmativa que você vê que é uma coisa completamente fora de qualquer cogitação. Deus, sendo onisciente, ele não teria consciência que ele iria criar uma coisa que ele não teria sentido depois. Então ele errou, né? Exatamente, entendeu? Quer dizer, então se Deus tem a onisciência, ele não iria jamais se arrepender de ter feito alguma coisa que ele fez. Você vê que isso é uma frase humana. Exatamente. Né? Então, a forma como o próprio Kardec disse que nós temos que analisar os princípios espíritas, e é o que ele fez no Livro dos Espíritos, o que ele fez? Ele pegou os conceitos emitidos por espíritos que já tinham demonstrado a sua sabedoria quando viveram na Terra, e em cima desses conceitos ele criou o Livro dos Espíritos, naquilo que esses espíritos foram coincidentes em suas opiniões. Mas além disso, ele passou pelo crivo da razão. Quer dizer, alguma coisa que os espíritos falavam e ele concordava com aquilo. Aquilo fazia sentido para ele. Então, quando você vai ler certos trechos do Evangelho, lá do Velho Testamento, se as coisas não fizerem sentido, não adianta você querer explicar, né? Por exemplo, esse trecho que eu fiz, esse artigo, Deus meu, por que me desamparaste? Tem dois autores que, para explicar que não foi Jesus que falou isso, falaram que foi um bom ladrão. Entende? Quer dizer, então deram um somebody love, né? Diz assim, não, então quem falou isso foi um bom ladrão, não foi Jesus. Isso aí é um somebody love. Isso é uma explicação. E baseado em que você faz uma afirmativa dessa? Ele achou, né? Ele achou. E ainda um deles diz que os bons espíritos, os espíritos iluminados lá, haviam confirmado para ele que não foi Jesus. Entendeu? Quer dizer, envolve ainda os espíritos sem dar nome para os bois. Então, nós não podemos querer dar explicação para uma coisa que a nossa razão não entende e não sabe explicar. E que livro é esse do Leon Denis que explica tudo como foi feita a Bíblia? É o Cristianismo e Espiritismo? O Cristianismo e Espiritismo. Ah, é? É um livro ótimo, ele te explica toda a questão do cristianismo e o espiritismo, as suas pontes, né? É um livro ótimo, é um livro excelente. Então, na realidade, o grande problema hoje é que as editoras têm interesse comercial. Então, o que é que se lê sobre o Espiritismo? Aquilo que você constata nas livrarias. Né, romances, existem médiuns que eles são cobrados para produzir romance porque a editora está sem o que publicar. Então, na realidade, as editoras estão atrás de coisas para faturar. Então, por exemplo, Leon Denis, Vinícius, o Bozano, são leituras maravilhosas, Gabriel Delane. E são realmente estruturas da doutrina espírita que poderiam ser editados e o público estimulado a ler. Então, por exemplo, lá na Biblioteca da União, eu tenho amizade com o moço que cuida lá, e eles são livros pouco procurados. Agora, por outro lado, nós dentro do Centro Espírita, nós não falamos nesses livros, deveriam falar mais. Né? Porque eu sempre nas minhas palestras eu menciono e tal. Então outro dia uma moça falou assim: ah, eu li aquele livro do Leon Denis que o senhor falou, maravilhoso, já estou lendo outro, entendeu? Ótimo. Então, né? Nós que temos esse contato devemos estimular. Alan, suas últimas palavras, Alan. Que a gente tenha uma semana maravilhosa, todos com muito amor de Deus no coração, e que a gente possa fazer luz onde estivermos. Então, Ana, eu vou pedir que você faça a prece final para encerrarmos o programa. Que os grandes amigos espirituais que sempre nos acompanham possam nos intuir a escolhermos sempre o caminho da luz, onde estivermos, com quem estivermos, fazendo aquilo que fazemos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família, que sejamos a transformação que nós gostaríamos de ver no outro, que façamos o exemplo de Jesus na vida. Que assim seja. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Estaremos de volta na próxima semana.